patrocinador oficial da Triton Trovão. CD Triton Trovão. Mas aqui não é CDzinho chupado da internet, meu irmão. É música de verdade. Vai balançar você. Patrocinador oficial da Triton Trovão. CD Volume 1. A nova Triton Trovão. É o Triton Trovão. Trovão. So wake me up.

leva tequila, choradas, sabe deixar pra quem? Do quilates, e tem a mania do Black Bull. Fuma tchum tchum, tem batom, tem maquiagem. Aracaju, obrigado, hein, gente. Obrigado, hein. Obrigado, hein. Patrocinador.